fez o xerém? Quem foi que fez o chamego? Quem foi que fez a guiomar perder a calma e o sossego? Quem foi que fez um calango falando em 3 e 300? Quem foi que fez a sanfona valer por 10 instrumentos? Quem foi que fez o xerém? Quem foi que fez o chamego? Quem toca sanfona pra mariquinha dançar? Quem é que puxa no fole? Quanto mais puxa, mais dá. Quem é que dá um gritinho quando começa a cantar? Oi! Quem foi que fez o baião pro mundo inteiro dançar? Quem foi que fez o xerém? Quem foi que fez o chamego? Quem foi que fez a guiomar perder a calma e o sossego? Quem foi que fez um calango falando em 3 e 300? Quem foi que fez a sanfona valer por 10 instrumentos? Quem foi que fez o xerém? Quem foi que fez o chamego? Quem foi que fez a guiomar perder a calma e o sossego? Quem foi que fez o calango falando em 3 e 300? Quem foi que fez a sanfona valer por 10 instrumentos? Quem é que toca a sanfona pra mariquinha dançar? Quem é que puxa no fole? Quanto mais puxa, mais dá. Quem é que dá um gritinho quando começa a cantar? Oi! Quem foi que fez o baião pro mundo inteiro dançar? Quem é que toca sanfona pra mariquinha dançar? Quem é que puxa nos baixos? Quanto mais puxa, mais dá. Quem é que dá um gritinho quando começa a cantar? Oi!